As caixas registradoras têm dinheiro e cartões e não são clonados. Prepare os ouvidos que vem pancada pra todos os lados. Me olhe como olho segurança, sempre na segunda com desconfiança. Enquanto você cansa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa. Me olhe como olho segurança, sempre na segunda com desconfiança. Enquanto você cansa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa. Sem pânico, nem com cano eu tô, tô no corre sincero, castelando flows, castelando shows, castelando voos. Sem ponte aérea, sem desanimou, só mandando pedrada, só tijolada, bloco por bloco, pedreira quebrada. Nada nos para, nada nos para, nada nos para, nada nos para. Nem os racistas do RH, nem os coxinha no meio da estrada. Os pretos invadindo a ceia, levando suas pretas pra gastar. Vendo segurança filmar, prova de tudo e não levar nada, nada, nada. Os pretos só amarra peculiar. E eles não aguentam favela na rua, no style de rua, de trança, de dread, de toca e lupa. Quer saber quem vem lá, quem é o que, o que tem pra pagar ou enquadrar, distinguir quem é pico ou ninguém. Capataz da ordem dos boy que mantém a regra zero. Autoestima, orgulho de farda é o guardabelo. Sorry, eles punheta, nós corre. Pique guerreiro selvagem na selva entre leões e locks. Me olhe como olho segurança, sempre na segunda com desconfiança. Enquanto você cansa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa. Me olhe como olho segurança, sempre na segunda com desconfiança. Enquanto você cansa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa. Sai pra lá, Zé Porva, meu padrão é meu. Meu corpo, cabelo e pele preta tá no meu nome, entendeu? Não pertenço a ninguém que não a mim, eu cabaço. Meu nó é um laço, vai mosca que eu te boto de quatro. Sou dama e puta santa, san ou louco que quiser na rua. Meus ancestrais eram deuses e a saga continua. Então tira os olhos que eu tô linda e pegando fogo. E o que você quiser pra mim, tio, eu quero em dobro. Mano, olha que cena do louco, tem que saber dar o troco. E todo favelado igual nós tem que ser bicho solto. Na quebra pode crer, tem vários pregos pra lidar com esses bicos. Não tem mistério, até fazendo o que é certo. Me olham como se fosse o inverso. Mas então, só que não, no dia a dia morou. A viatura passa 10 por hora, sou suspeito. Mas já tô acostumado, falou firmão. Me responde uma fita aí, João. Os pretos só pode ser visto com a mão na cabeça e deitado no chão. Não. Me olhe como olho segurança, sempre na segunda com desconfiança. Enquanto você cansa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa. Me olhe como olho segurança, sempre na segunda com desconfiança. Enquanto você cansa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa, nossa gangue trampa. É, então, a organização xiita sempre teve um estilo combativo, de denúncia. Até os grupos de rap os caras denunciavam. É, um estilo que os caras... É um estilo deles, né? Um autêntico deles, né? Que eles acreditavam. É, tanto é que voltaram, né? Tanto é que voltaram com uma posição melhor, com as ideias mais lapidadas, os caras mais adultos. E o nome é louco, né? Organização xiita... Nome louco, né? É um nome no mínimo interessante. É isso aí, boa sorte aí no novo disco. É, boa sorte na caminhada aí. Seja um disco bom aí também pra somar. Somar aí no nosso cenário aí. Que tá muito bom, por sinal, eu acho. Para os caras novos, bom pra caralho, música boa pra caralho. Eu tô gostando. Firmeza? Prosperidade aí, boa sorte aí. Boas músicas e bons shows para organização Chica. Aqui falou DJ KLJ, firmeza.